Todo mundo tem. Aquela pessoa? Tem. Lógico que tem. Você também tem que eu ser. Não adianta negar que tem passe livre, carta branca na sua vida pra ir e voltar quando quiser. Nunca vai deixar de ser o que é. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa. Não precisa dia e nem hora pra chegar na portaria do meu coração. Já tem seu nome, pode entrar. Você também tem que eu ser aquela pessoa. Não adianta, nega não. Que tem passe livre, carta branca na sua vida pra ir e voltar quando quiser. Nunca vai deixar de ser o que é. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa. Não precisa dia e nem hora pra chegar na portaria do meu coração. Já tem seu nome. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa. Não precisa dia e nem